resposta quando eu grito e digo foda-se. De vai tretar comigo, pode vir, pode crer, porque eu vou chegar a Deus, segunda, segunda. Tu não gosta quando eu digo que Jesus dava a bunda. Se liga, vagabunda, essa é a nova onda. Vai empinando a anki, inserindo a sonda. Os cariocas estrondam, mas comigo é diferente. Tô fumando uma noia tão boa que estoura até meus dentes. Estilo do DR, não há boy que aguente. Em glória, Satanás, eu vou do raga ao repente. Não, velho, que desgraça. Ou sai da minha banda, velho, que porra. E de repente, vem tua carnificina secreta. Enfio meu braço na sua xereca e fica esperta. Abri o olho, não morres, aguenta o meu estilo. Cara que ensinou o Chuck Norris. MC Garvão, super gigolou o DR. Estrategicamente localizado entre um monte de mulheres. Diz... Mexa um soco na sua cara, estilo metralhadora, manda rima e não para. Horrorizara com metade, que entendeu, ouviu. Vai pra puta que o pariu, bra. Silvio Santos, tos, nunca para. Era uma trava, te incomodava. Porra na cara, tinha um merda que falava. Não escuta o DR, não escuta não. Os caras são filha da puta, se bobear, maior cuzão. Eu não serei o último, nem tô menos o primeiro. Dizem que eu olho torto pros outros então. Eu olho mesmo, não é porque tu sabe meu nome que tu vira meu parceiro. Tu tem gasolina, cadê o meu isqueiro? Burro pra caralho! Vai tomar!